660 Dial 1885. Desça para 2.000 pés, mídia 7, livre LS X-Ray, FOMP estabilizado. 2.000 pés, Kinegon 097, Dan 3.258. Dan 3.603, autorizado pelo Centro Recife, Prode Bridge. Prode Bridge, Dan 3.603. Menos 3, decorado 5-2, controle 1-2-0-8, Goiás. 1-2-0-8, controle, obrigado, uma moção. Salvador, uma boa noite, o gol no meio no 3, vai passar 2.000 na saída agora, eleva. 1-6-1-3, contato radar, subou 360 na árvore. 360 no perfil, 63. 1-6-1-3. Salvador, boa noite, voo 398. Negativo, controle. Controle Salvador, boa noite, com 1398. Bolo 398, identifique, chegada é a Mari, desça ao 050. Chegada a Mari 050, pode voar ITAP, está presente? Voa ITAP, 1398. 1398, está presente direto ITAP, obrigado. Alô, é o Trip 5216. Está ciente da Tango, a possível coordenação do 130 para Aracaju e a prova de saída. Ok, o Trip 5216 está pronto para cópia? Afirma. Está autorizado Aracaju, nível 130, a decolagem down no zero, curva à esquerda, subida em Apuca, após Puca Jamo e após Jamo DCT Aracaju. O controle 120 decimal 8, acione 5507, o trip 5216. Autorizado 130, Aracaju, 10, esquerda, Puca, Gemo, DCT, 1208 e 5507. Tá correto, e chame para o pushback, o trip 5216. Sim, a gente vai chamar para push 5216. Chame o centro também, 1251. 1251, boa noite, 85. Quilômetro, Luzano 7, voos autorizados. Confirma a mensagem para o 3258, por favor. Confirmo, tráfego avistado, cheque o trem de pouso, vento é 120 graus, 8 nós, 1017 nautilus, pouso autorizado. Pouso autorizado, trem de pouso baixado e travado, está 3858. No 613, chame Recife, chame 260, Alterra 1288. Recife, 260, Alterra 1288. Bom, no 613, obrigado, vamos para mais. 758 no solo, aos 00129 direita. Sol 219, boa noite, 3258. Salvador Bonetti, 3858, resolve a foto. 3858, táxi autorizado, Alfa, Juliette, gate 3, 3858. Táxi via Alfa, Juliette, gate 3, 3258. TAP está autorizado de chegada via para o voo 1398. Sim, ótimo. Pode descer agora para 2000 pés, 1017, está livre ele. Positivo, está presente, liberado a restrição de 5000, autorizado 2000 pés e informada, estabilizado ele. Muito obrigado, bom, 398. Web 5827, portão 4, autorização Galeão. Jet 5827, autorizado. O Galeão nível é o 360, via Pesoluno 0, até SMAP. E após SMAP, conforme o plano, a decolagem é da 1-0, com curva à direita. Subida da El, após da El, Leda, e após Leda, DCT Bridge, para interceptar a Pesoluno 0. O controle 120 decimal 8, acione 5521, o L5827. Utilizado o Galeão no 360 e via Pesoluno 10 até SMAP. Vai decolar da pista 10, curva direita na saída da Euleda, direto Bridge, após intercepta a Pesoluno 10. Controle de saída 1208-5521 no transponder 5827. Correto, chame próprio para o pushback, web 5827. Chama, obrigado. Possibilidade de autorizar a subida Conde para Aracaju, 5216, no nível 70. Afirmo, está reautorizada a subida Conde para Aracaju, a curva permanece à esquerda, 5216. Quer transponder também? Acionado o pátio do Graé, qual o sentido da decolagem? Afirmo, obrigado. Nada. Eu estou com o Airbus da Avianca curta final. Está livre o seu táxi, reporte de detenção de ingresso de decolagem. O local, com o litoral sul para patrulhamento, é isso? Está livre até interseção, reporte visual. Eu vou já estar cruzando o eixo aqui no 735. Quando ingressar, próxima interseção com 97, está livre ingresso e decolagem, tentando a possível esteira, 120 com 612. Confirma o comandante, o PB, padrão? Xenema 310, no solo 06, direito 19. Oceané 63 no 0, táxi autorizado, Alfa, Juliette, gate 612, o Oceané 63 no 0, boa noite. Alfa, Juliette 612, boa noite. VLS com a, o Campo à Vista, Gol no 398. Com 398, torre, na noite, esse nome, bom domingo. 18.6, obrigado, até daqui a pouco. Chama o controle 1208 até a volta. 1208, seu Maracatu. 3 Salvador, Guardião 02. 02 na escuta, mantém 500 pés. Escuta bem, mantém 500 pés, 02. Torre Salvador, boa noite. Gol 398, uma milha do externo embaixo travado, tá visual. Baixou e travou, pista 10, pouso autorizado, venta de 120 graus com 8 nós, altímetro no 0, 17. Formação de tráfego direito, temos um helicóptero da Polícia Militar em patrulhamento litoral de Salvador, 510, sem interferência da aproximação, livre pouso, 398, gol. Com 398, 120 com 8, ciente do tráfego, autorizado pouso, pista 10, gol 1398, muito obrigado, senhor. Tá. Salvador, boa noite, Azul 4071. Azul 4071, chamou? Azul 4071 para Copa Campinas 340. Eu tenho 360 autorizado para Campinas, o senhor aceita? Melhor ainda. Está autorizado então Campinas, nível 360. O via Pesulu 16 até Belo Horizonte, após BH DCT, Trive e após Trive conforme o plano. A decolagem é da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge. E em Bridge Intercept é Pesulu 16. Controle 120 decimal 8. Acione 5515, azul 4071. Autorizado Campinas, nível 360, via Pedro 16, BHZ direto Trive, conforme rota após decola da 10, curva direita da Euler da Bridge, 1208, chama Salvador na saída, 5515, transponder azul 4071. Correto, 4071 da azul, e chame pronto para o pushback e acionamento, está em qual gate? Gate 1. Gente. Chamaram ao 4071. Solo Xané 6201, aguardo o Rio, por favor. né? 6201. Já temos o plano, tá pronto pra cópia? Pronto. Autorizado, Galeão, nível 360, via até Zulu 10, até SMAP e após, conforme o plano. A decolagem é da 10, com curva à direita. Subida da El, após da El, Leda, após Leda DCT Bridge, está interceptado até Zulu 10. O controle 120 decimal 8, acione 5530, Oxa 6201, né? É 201, autorizou o Galeão, nível 360, Pelotas, Zulu 10 até SMAP, a partir daí conforme o plano, decola da 10, curva direita, cumpre da El, Leda, Bridge, e aciona 5530, chamando o controle 1208. Estamos na posição 5, reportarei pronto. Ciente, e está correto o cotejamento, Oxa 6201. Obrigado. Sola 1-2, a liberada à direita via Foxtrot, chame Sola 1-2-1-9, chama, boa noite. Sola, boa noite, bom 91398, livrando a sua escuta. Bono 398, boa noite. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, bom 398. De estacionamento, o trip 5216 está na parte 1. Ok, o trip 5216 está autorizado, chame táxi. A gente vai te matar. Suba, questão desça para 050 na chegada Mari, ajuste ao 2017. Da Juliette, bom 398 só. 398, aguarde só um minuto para ingressar no pátio. Positivo agora, né? Ingressado é a Juliette. Juliette. O trip 5216. Já é a visual iniciando o pushback, continue aí, reporte táxi. Trip 5216. Sim, pode reportar pátio. Jogou no 398. Sabemos aqui que seu gate é o 09, o previsto. E temos aí o ATR da TIP, que está iniciando o pushback. Aguarde a liberação do pátio para o seu ingresso. Vou no 398. 398. Salvador. Boa noite, é o Papa Romeu Serra, Papa Juliette. Coordenação nível 400, Serra Bravo, Serra Lima, São Luís, no PAC 3. Serra, Papa Juliette, aguarde um instante de autorização para São Luís, no PAC 3. Positivo, aguardando, Serra, Papa Juliette. Você pega esse momento para o azul 4071 no box ou não? Guarde um instante a liberação 4071. Temos uma TR da Trip que vai iniciar o táxi em mais um instante. Vamos liberar o 4071. Solo Trip 5216, tem 66 a bordo, autonomia de 3:20, alterando Salvador, está pronto para esse táxi. 352 no meio, autorizado táxi via Pátio, Índia, Fonte Espera, Chame Torre, 118 do sinal 6. As luzes de altímetro no 0 no 3. Pátio Índia, 186 com 1017. Boa noite, Web 6748. 6748, identifique, chegada é a Mari, desce ao 060. Mari 060, 6748. Chegou no 398, após o ATR da Trip, liberar o eixo da Juliette, ingresso para o Gate 9. Positivo, após passagem da Trip, ingressa para o 09, Gol 398, mandando escuta até o corte, obrigado. Nada. O azul 4071, observe a TR, coordene com a equipe de solo, informa a TR da Trip liberando o pátio no momento, está autorizado, puxar acionar e chame táxi, azul 4071. Após 5001, Trip aqui, vai iniciar o pushback, o azul 4071. Para o pushback, acionamento é dia 587, está no 4. O 5827 é o número 2 no setor. Temos uma Embraer da Azul que está iniciando no Gate 1. Aguarde a liberação do pátio. Pagado então. Salvo Salvador, Papai Romeu Serra, Papai Juliette, para o acionamento do Pátio 2. Ok, o Serra Papai Juliette, eu coordenei agora seu plano com o Centro Recife, porém o mesmo ainda não possui o seu plano. Eu vou checar novamente o que deve ter acontecido, ok? Aguarde só um instante para o acionamento. Serra Papai Juliette. Puxa, eu aguardo, Papai Juliette.